Introdução Workshop 543. Vendo a luz na transmutação. Luz física ou luz da iluminação? Comportamento e emoções. Metais no corpo. Ângulos de campo. Matriarcado retornará. Proteção do Sr. Cash. O foco principal deste workshop é preparar as pessoas sobre o que fazer quando virem o sol ou uma luz quando passarem pela transmutação, o que isso significa e o que fazer. Mas primeiro devemos discutir sobre a luz e o que ela é. Como estamos vivos e totalmente identificados com o nosso corpo físico, a única luz que conhecemos é a luz que vemos por meio dos nossos olhos na dimensão física e que chamamos de fótons. E fomos ensinados a acreditar que a luz do nosso Sol é uma luz física e que leva 8 segundos para chegar à Terra. O Sr. Cash ensinou sobre a luz em muitos workshops, e vocês podem refrescar a memória de vocês lá. Mas, resumidamente, os campos magnéticos são transparentes e são emitidos pelo Sol, e quando eles interagem com os campos da Terra, criam a luz do dia. Vemos a luz do dia porque a força do campo do aminoácido no líquido de nossos olhos corresponde à força do campo emitido pelo Sol, e também porque os campos magnéticos passam pelo nervo óptico e pelo aparato visual na parte frontal da nossa cabeça e convertem os campos magnéticos em imagens visuais no cérebro. Parece que toda a nossa vida é praticamente construída em torno do que vemos com nossos olhos físicos, e é como se fosse nossa única realidade. Se por algum motivo perdemos a visão, logo nos damos conta desse fato. E sempre dizemos, só acredito vendo. O que eu entendo é que podemos ir a qualquer lugar em nosso sistema solar e ainda veremos a fisicalidade da luz do nosso Sol porque temos a força de campo correspondente, mas não veremos o brilho da luz do dia, porque isso vem da interação dos campos magnéticos do Sol com os da Terra. Se, por exemplo, estivermos no espaço entre a Terra e Júpiter, a força de campo do aminoácido em nossos olhos será capaz apenas de reconhecer o Sol, mas ele não brilhará para nós, porque não há interação dos campos no espaço. Nossa ciência não entende nem aceita os campos magnéticos para poder explicar isso. Então, o que aconteceria se fôssemos para fora do sistema solar? Seríamos capazes de ver o Sol no centro da galáxia? Parece que eles estão tirando fotos de galáxias e coisas diferentes, portanto, a força do campo não deve estar totalmente fora do nosso alcance. Mas será que nossos olhos seriam capazes de receber diferentes forças de campo? Isso eu não sei. Talvez seja por isso que os cientistas acham que o centro da galáxia é um buraco negro, porque os instrumentos de registro das sondas espaciais são feitos com a força de campo dos materiais da Terra. Outra coisa que temos que considerar é que nossos corpos terrestres provavelmente se dissolveriam quando atravessassem a barreira de Coulomb do sistema solar, porque é uma força de campo diferente ali. O mesmo acontece quando passamos da respiração do líquido no útero da mãe para o ar da atmosfera da Terra. Ocorre uma transição para uma nova força de campo. Se pudéssemos passar fisicamente nosso sistema solar para a galáxia, nosso corpo teria que passar por uma transformação para a nova dimensão. Isso é o mesmo que ocorre na transmutação. E se formos para a galáxia, teremos que estar em uma nave espacial que possa nos proteger dos campos externos e manter nossos campos terrestres dentro da nave. É muito interessante refletir sobre isso. O mesmo cenário ocorreria quando fôssemos da galáxia para o universo, mas provavelmente há outras coisas que não sabemos que podem acontecer, porque estaremos em uma dimensão completamente diferente. Nunca nos afastamos desse princípio da criação. Às vezes falamos casualmente sobre viajar na galáxia e no universo como se não fosse nada. Agora sabemos que há muito a entender, e felizmente estamos recebendo esse conhecimento para que possamos começar a considerar a realidade disso. Suponhamos que conseguíssemos atravessar a galáxia e o universo. Então, veríamos a luz emitida por esses centros, ou seriam apenas campos magnéticos passando por nós e eles nos iluminariam? Essa é a pergunta que o Sr. Cash está nos pedindo para refletir. Pois agora o processo de transmutação atingiu um nível em que mais e mais pessoas verão a luz. De fato, desde que iniciaram esse processo, há 2 anos, muitos buscadores de conhecimento relataram ter visto o sol ou uma luz e não sabem o que isso significa ou o que fazer. Alguns dizem que entram em contato com ela. O Sr. Cash disse a si mesmo: eu me pergunto se ele sabe o que isso realmente significa. Por esse comentário, eu entendo que até mesmo ver o sol ou a luz é um passo gigantesco. E ele disse que tinha que dar esse ensinamento hoje porque na sessão mensal de voo de amanhã, ele vai criar os campos para que muitos possam ver a luz. Em primeiro lugar, temos que decidir dentro de nós mesmos se a luz que estamos vendo é uma luz física do sol que brilha ou se é a luz da iluminação na dimensão da alma. Se for apenas uma luz física, tenho certeza de que teremos uma experiência muito agradável. Mas isso termina aí. E se for a luz da iluminação, e se conseguirmos nos lembrar do que fazer, podemos pedir a ela coisas como iluminação, conhecimento sobre idiomas, ou ciência, ou algo que nos interesse. Também podemos pedir a ela o conhecimento da criação. Ele deu algumas orientações sobre como pedir. Não devemos pedir tudo, ou pedir para ficarmos ricos, por exemplo. Se pedirmos de forma gananciosa, acabaremos com sem nada. Em vez disso, devemos ser humildes e querer conhecimento para compartilhar com os outros e ajudar os outros a aprender. A princípio, quando vemos ela, podemos nos assustar, mas à medida que repetimos isso várias vezes, nos acostumamos. Durante a transmutação, é importante permanecer consciente e tentar desenvolver um relacionamento com a luz. É importante que entendamos que essa luz tem o poder de nos iluminar e mudar nossa vida e a da humanidade. E precisamos pedir por ela. Então, temos que entender o que fazer com o que conseguimos e aprender a trazer isso de volta para a dimensão física. Se continuarmos praticando com isso repetidamente, isso tornará fácil e fará parte de nossa natureza. Então, sempre que quisermos aprender algo como física, por exemplo, poderemos ir até a luz e aprender o verdadeiro conhecimento da criação e não o conhecimento falso que o homem criou para si mesmo. É incrível o fato de que teremos acesso a todo o conhecimento da criação e o tempo todo estaremos carregando ele dentro de nós. É aqui também que obteremos o conhecimento de como começar nossa vida em qualquer lugar do universo, quando transmutarmos para lá. Quando chegamos, vamos até a luz para aprender o que fazer para sobreviver e viver naquele novo ambiente. O Sr. Cash falou sobre esse relacionamento com a luz como sendo semelhante a romper a barreira do som, como quando se voa em jatos. Mas nesse caso, estamos rompendo a barreira da nossa alma, e assim teremos acesso a ela o tempo todo. Portanto, mais uma vez, o importante é que se virmos uma luz, não devemos ficar perplexos, congelar ou nos distrair com outras coisas. Em vez disso, primeiro devemos determinar se é uma luz física ou a luz da iluminação, e ele disse para não pularmos nela. Talvez isso se deva ao fato de que se você entrar nela, talvez você caia no sono, entre em transe, ou termine seu tempo na fisicalidade. Queremos nos tornar conscientes da luz, permanecer conscientes e usar o seu poder para ajudar a nós mesmos e a humanidade a viver melhor. Se permanecermos conscientes da luz e nos iluminarmos, estaremos livres para ajudar a humanidade e viajar pelo universo. Lembre-se de que ele disse que começamos a fase de conclusão dos ensinamentos, mas talvez seja mais como o início da capacidade de entender o conhecimento e depois isso continua para sempre. A discussão sobre o comportamento não ouvido das emoções avançou um pouco mais hoje, mas ainda é difícil de ser entendido. Uma definição comum de comportamento é como uma pessoa responde a uma determinada situação. Portanto, isso combina com o que o Sr. Cash disse sobre o comportamento, que é como reagimos com nossa fisicalidade em relação à alma da fisicalidade. Isso, de certa forma, parece um pouco mecânico, em que reagimos a um determinado conjunto de condições e essa reação é padrão para os seres humanos. O Sr. Cash disse que o comportamento vem de uma dimensão, que, de certa forma, poderia significar um determinado conjunto de padrões de pensamento e condições que controlam o ambiente. Por exemplo, se estivermos morrendo de fome, os seres humanos reagirão praticamente da mesma forma. Eles farão o que for preciso para conseguir comida, mesmo que isso vá contra o seu sistema de crenças e o que consideram certo e errado. Portanto, penso no comportamento como a forma como os campos da fisicalidade da alma da fisicalidade interagem em um determinado conjunto de condições ou circunstâncias, e isso tende a ser mais mecânico. O que dificulta a compreensão é quando as emoções se misturam com o comportamento. E é preciso muita perspicácia para desemaranhar esses dois aspectos e descobrir qual deles vem de onde. Sabemos que as emoções são criadas a partir das interações de campo da alma do homem com a alma da fisicalidade. E quando uma emoção é criada e interage com a alma da fisicalidade, ela pode fazer com que a fisicalidade se comporte de uma determinada maneira. Foi aí que ele disse que poderíamos dar um chute ou algo parecido a partir da reação do corpo. Foi aí que os campos dessa emoção foram traduzidos em uma ação, mas ela veio em uma forma que é diferente da emoção. Talvez isso ocorra quando a ação de alguém é considerada não normal, e uma emoção se infiltrou e foi traduzida em ação. Ele disse que o comportamento pode ser controlado porque ele é uma entidade fora da alma do homem. E é interessante considerá-lo como uma entidade. Será que é uma entidade feita dos campos da alma da fisicalidade e da fisicalidade? Quando a alma do homem é a força dominante em uma pessoa, ela tem controle sobre o seu comportamento e suas emoções. Portanto, se ela estiver morrendo de fome, ela terá o poder de escolher como se comportar e se violará ou não seu próprio ethos. Outro ponto interessante é que as emoções e o comportamento ficam confusos quando a alma do homem e a alma da fisicalidade interagem com os campos de um comportamento e criam uma emoção para ele. E quando adquirimos consciência suficiente para ver isso acontecer em nós mesmos, esse é o momento em que realmente começamos a ter controle sobre nossas próprias vidas. As emoções também podem desencadear determinados comportamentos. Quando uma criança começa a gritar em um ataque de birra, essa ação em si é proveniente da interação dos campos da alma da fisicalidade e não tem nenhuma emoção. Mas as emoções podem desencadear a birra e também se misturar a ela. Se os pais tiverem muita consciência, eles poderão separar as diferentes partes e orientar a criança para que ela obtenha mais controle sobre si mesma. Mas isso é muito difícil. E os pais teriam que lidar corretamente com o passado deles. É nesse ponto que podemos ver como os padrões repetitivos de comportamento passam de pais para filhos. Isso também faz parte de como as emoções podem criar uma entrada de retorno no comportamento e adicionar a ele. O Sr. Cash deu o exemplo de alguém que é inconveniente o tempo todo ou alguém que conta piadas o tempo todo. Esse comportamento em si não tem nenhuma emoção, é apenas o jeito de ser da pessoa. Eu tenho certeza de que todos nós já conhecemos pessoas assim. E às vezes o comportamento ser inconveniente pode satisfazer uma emoção que elas têm. Em outras palavras, às vezes a pessoa realmente está sendo inconveniente. Ela colocou as suas emoções nessa inconveniência. É preciso muita consciência para resolver esse tipo de coisa em nós mesmos. Isso faz parte do trabalho espiritual que nos leva para dentro de nós mesmos, para descobrirmos quem somos e então podemos escolher ser quem queremos ser. Quando penso em meu próprio processo, o que me deu força para fazer esse trabalho interno foi o fato de eu amar tanto alguém que eu estava disposto a passar pelo fogo de me olhar no espelho e sentir a dor de quando minhas ações feriam alguém que eu amava. E a única solução é encontrar a causa raiz do comportamento e as emoções ligadas a ele. Então podemos mudar e assumir o controle de nossas vidas. O Sr. Cash conclui esse ensinamento dizendo que quando entendermos isso, saberemos se estamos na dimensão da fisicalidade ou na dimensão da alma do homem. E agora sabemos que isso é necessário quando vemos a luz durante a transmutação. Em uma idade muito precoce, por volta dos 18 anos de idade, o Sr. Cash começou a perceber que o ângulo de incidência no qual os raios-x refletiam nas superfícies fazia diferença na intensidade da tensão e da corrente. Se um raio atinge uma superfície a 90 graus ou em linha reta, a maior parte de sua energia é absorvida pelo objeto e não há muita interação dos campos. A maioria dos planetas funciona em um ângulo vertical de 90 graus, que é reto para cima e para baixo. Nesses planetas, não vemos muita variedade de formas de vida. Nesse aspecto, a Terra é única, pois gira em uma leve inclinação que vai e volta ao longo do ano. Isso nos dá as quatro estações do ano e toda a variedade de vida neste planeta. O ângulo faz com que os campos interajam mais e, por fim, criem mais plasmas. O importante a aprender com isso é como os campos interagem entre si e quanto mais interações, mais complexa é a forma de vida, pois mais plasmas são criados para interagir uns com os outros. O fato de podermos ou não controlar o ângulo em que a alma do homem e a alma da fisicalidade interagem entre si não foi muito discutido, mas ele tem se referido a isso ao longo dos anos. Por exemplo, quando nos deitamos horizontalmente em relação aos campos da Terra, isso nos afeta de forma diferente quando nos levantamos verticalmente e nos movimentamos. Acho que há uma ciência enorme relacionada ao ângulo de interação dos campos que será aberta no futuro. O Sr. Cash falou mais sobre o efeito que a exibição da tecnologia no Irã terá sobre a humanidade. Se eles conseguirem mostrar o voo em movimento com sucesso no Irã, será o início da mudança para a humanidade. Podemos ter certeza de que desde que o Irã recebeu a tecnologia em 2008, juntamente com o resto do mundo, eles desenvolveram e usaram um OVNI. O Sr. Cash deu a entender isso muitas vezes, mas ainda não foi divulgado publicamente e o público iraniano nem sequer sabe disso. Mas todos os governos sabem disso e mantêm isso em segredo. Essa é a importância dessa conferência, pois basta que a tecnologia seja mostrada em algum lugar a pelo menos alguns humanos, para que ocorra a mudança de consciência. Será o sinal para a humanidade de que chegou a hora da mudança e todos os setores, como o de transporte, automobilístico e todos os outros, mudarão. A perda de emprego será enorme e é por isso que os governos precisam aceitar a mudança agora para que a transição seja mais suave. Durante o período de transição, podemos desenvolver o estado de matéria de plasma da tecnologia, como os carros de plasma, por exemplo. E é nesse ponto que temos problemas com os que estão no poder e não querem compartilhar isso. Esperemos e rezemos para que eles não tentem assassinar o Sr. Cash novamente. Temos que ser vigilantes com nossas intenções. E ele disse que se tentarem matá-lo antes da conferência do Irã para impedir a divulgação, a tecnologia será lançada automaticamente em todo o mundo. Em outras palavras, será mostrado a nós como usar a tecnologia em massa e o caos será pior para os governantes. Se eles trabalharem em conjunto com o Sr. Cash, a transição será gradual e mais suave. Acho que uma das desculpas que as elites estão apresentando ao Sr. Cash é que a liberação da tecnologia danificará a estrutura da vida neste planeta. E a resposta do Sr. Cash é que não danificará, mas sim trará ordem à nossa vida. E lembre-se de que nossas almas inocentes e de coração puro têm mais poder do que todas as metralhadoras e mentiras deles. Meu entendimento do ensinamento sobre metais pesados no corpo é que mercúrio, alumínio, chumbo e materiais desse tipo, quando entram no corpo, adicionam campos de energia que leva as emoções para uma direção negativa. Eles têm afinidade com a força do campo da depressão e suas características são como a dos gases inertes. Um gás inerte é considerado muito estável e não muda facilmente. Por isso é difícil expulsá-los do corpo. Em circunstâncias normais, o corpo expeliria esses materiais, mas não o faz nesse caso, porque acontece de haver uma força de campo correspondente para eles no cérebro. Em outras palavras, se a pessoa já está deprimida, ela tem essa força de campo no cérebro, e se algo como alumínio entra no corpo, ele encontra ali uma força de campo correspondente com os campos dessa emoção. Como esses campos estão ativos, o corpo não expulsa o alumínio. Do meu ponto de vista e no meu entendimento, o alumínio não viaja fisicamente para o cérebro. Em vez disso, os campos interagem em um loop infinito e são levados até para lá. Então a alma decide manifestá-los no estado de matéria no cérebro. Isso faz sentido se a pessoa já estiver deprimida. Então a alma acrescenta esses campos ao que já existe. Então os médicos encontrarão alumínio no estado de matéria no cérebro e pensarão que essa é a causa. Lembre-se também de que o comportamento é uma força de campo entre a alma da fisicalidade e a fisicalidade e que ele pode atrair os campos do alumínio para dentro de si. Tudo isso tem a ver com interações de campo e é o mesmo processo que ocorre quando transmutamos. Nesse caso, a alma manifesta os campos desses materiais no estado de matéria. O Sr. Cash disse que não retiramos o alumínio, mas o convertemos em algo positivo. Isso dependerá do conhecimento que temos sobre a conversão de plasmas em outros plasmas que sejam úteis. Outra razão que me ocorre para não queremos extrair o alumínio é o fato de esses campos terem se tornado parte da pessoa e de sua personalidade, e de como sua alma está manifestando a fisicalidade. Portanto, isso deve ser feito de forma que a alma e a alma da fisicalidade aceitem a mudança. A ciência do plasma não trabalha com a atitude de "Ah, esse alumínio é ruim, vamos nos livrar dele." Não é assim. Em vez disso, temos que trabalhar com a totalidade do conhecimento da criação e entender os efeitos mais amplos que uma ação terá. Os primeiros mensageiros foram mulheres, e houve muitas mulheres mensageiras, mas a sociedade dominada pelos homens as apagou da história. As culturas arianas, como o Irã e a Índia, veneram a mãe e as mulheres ocupam uma posição muito elevada. Falamos sobre isso há muito tempo, e eu disse que alguns estudiosos, como Johann Bachofen, acreditava que a sociedade começou como matriarca. Depois do Sr. Cash, a filha de Mitra conduzirá a humanidade pelo que ele chamou de a passagem, e a sociedade voltará a ter uma verdadeira influência feminina e não a situação abusiva que temos hoje. Outros tópicos desse workshop. Uma segunda conferência poderá ser realizada em Teherã para mostrar a tecnologia aos líderes mundiais. O aminoácido, ou corren, é basicamente o mesmo em todo o sistema solar, exceto pelos desvios nos diferentes isótopos. Isso se deve ao fato de todos eles terem o mesmo denominador comum, que é o Sol. O Sr. Cash fala sobre como a influência judaica está controlando a Casa Branca. A perda da mãe nos primeiros anos de vida é difícil de superar e pode afetar a pessoa por toda a vida. A única coisa que podemos fazer é elevar a alma e a transmutação pode ajudar. Obrigado por ouvir. Índice Rápido Workshop 543. Hoje compartilharemos conhecimento sobre a realidade da luz do dia, pois ela faz parte da estrutura de nossa vida na dimensão física do sistema solar. Alguns de nossos cientistas ou outras pessoas com conhecimento já procuram saber onde está o Sol de nossa galáxia? Ou aceitamos a suposição de que o centro de cada galáxia e universo é um buraco negro? Esse buraco negro ainda emite luz, como o nosso Sol faz? E se brilha, de que cor seria? Que tipo de luz ele cria? No primeiro artigo que escrevemos sobre buracos negros, abrimos o conhecimento sobre como eles são criados e que os buracos negros são, na verdade, sistemas de reciclagem. E também que quando qualquer matéria entra neles, devido à interação dos campos, eles liberam algumas luzes. Então surge a pergunta: se a luz estiver brilhando, será que a veremos quando saímos do nosso sistema solar? O sistema solar tem muitos planetas com luas. Quando giramos, vemos o Sol e nossa luz do dia se torna a confirmação de nossa interação com o Sol. Se formos para fora de nosso sistema solar, será que poderemos ver a luz no centro de nossa galáxia? E se formos para fora de nossa galáxia da Via Láctea, veremos as luzes do centro do universo? Se pudermos elaborar o conhecimento das interações dos campos magnéticos, então um novo horizonte de conhecimento se abrirá para nós, pois já vimos isso aqui na Terra, quando os campos da Terra e do Sol interagem para criar a luz do dia. Mas desta vez não estamos em um sistema planetário. Em vez disso, estamos no espaço entre o sistema solar e as galáxias, e a luz do centro precisa interagir diretamente conosco. Como a energia dessa luz mudaria e nos afetaria? Ela nos iluminaria para entendermos todo o processo da criação na galáxia e no universo? Com essa luz não há intermediários. Não há sistema solar ou galáxia para nos cobrir, para estarmos dentro dela. Se sairmos do sistema solar para a galáxia, não haverá luz com a qual interagir, pois estaremos fora do sistema solar. E será que veríamos uma luz no centro da galáxia? Sentiríamos os campos que vêm diretamente do seu centro? Na semana passada, estávamos falando sobre sair da galáxia. Então, será que veríamos a luz que brilha no centro, que é do Criador? Se estivermos viajando no corpo do homem, será que ela interage com nossa visão? Ou a nossa alma interagiria com esse campo? Ficaremos iluminados? O que isso faria conosco? Esse é um dos dilemas que os buscadores de conhecimento que passam pela transmutação e transporte no espaço aberto do universo enfrentarão. Mesmo se considerarmos o centro do universo como um buraco negro, ele ainda herda seus campos que também criam luz. A luz que vem do centro do nosso universo, será que ela é a luz do Criador? Faz diferença se estivermos dentro da fisicalidade do homem? Ou faz diferença se estivermos na Terra ou fora dela? Ou se estivermos fora do sistema solar, da galáxia, ou talvez fora do universo e do Únicos? Será que ainda seremos capazes de ver a luz, receber a informação ou iluminação a partir da interação dos campos de nossas almas com a alma do Criador? Que efeito isso terá sobre nós como conhecimento ou iluminação, ou como quer que chamemos isso? Muitos buscadores de conhecimento que começam a passar pela transmutação verão essa luz. Como uma alma simples, como uma estrutura única, você terá a capacidade de percorrer a extensão do universo e talvez do Únicos. Como alma ou energia em processo de transmutação, você não pode ficar confinado ao planeta Terra ou ao sistema solar. Sua alma não está confinada à extensão desta galáxia e do universo. Então, o que você veria? O que você observará sobre si mesmo? E como você veria a iluminação, a energia que você recebe diretamente da fonte? A maior pergunta será se você gosta do que você vê. É isso que você estava esperando? É esse o processo total? E quando passarmos por todo o processo de tradução e transferência desse campo, será que esse campo será normal para nós, mas a iluminação para outro? Muitos buscadores de conhecimento estão se aproximando da fase de transmutação e alguns de vocês já conseguiram alcançá-la. Você verá essa luz. Nas primeiras vezes em que você a vir, você a negará. Mas à medida que você começar a entender o processo, você a tomará como sua guia. Ela será para você a luz do conhecimento. Alguns disseram que viram o sol e entraram nele. Mas esse é o sol físico. Mas o outro aspecto do sol é o da realidade, do conhecimento, e o sol da iluminação. Ao interagir com esse sol, ele o clareará ou iluminará você. Quando você passa pelo sistema de transmutação, você precisa tentar permanecer consciente de modo que, ao ver a luz, você possa se perguntar: estou vendo a luz do Criador? Ela me ilumina para o conhecimento do Criador? E o que você espera dela e o que você pode fazer com ela? Nos últimos 2 anos, muitos de vocês que têm participado das sessões mensais de voo nos disseram que estiveram no sol. Mas sabendo como vocês viajam, será que foi apenas a luz física do Sol ou foi a luz da iluminação? Cabe a vocês testarem isso por si mesmos e receberem a resposta de sua própria alma. Uma resposta verbal é dada pela fisicalidade. Já com a iluminação, você não precisa falar. Você não precisa falar para ser iluminado. Na sessão de voo de amanhã, muitos de vocês passarão por esse mesmo processo novamente. Nesse processo, pediremos que vocês façam muitas coisas e escolham uma posição em relação ao que consideram ser físico ou que considerem algo como seus pensamentos. Nenhum de vocês estará errado, porque foi o que vocês viram, e vocês viram de acordo com a iluminação de sua alma, que é um conhecimento do tempo, lugar e posição. Quando vocês virem a luz, não olhem para ela como se fosse a luz do sol. Você precisa pedir a ela a luz da iluminação. Nesse momento, você pode pedir a ela o que quiser, porque você estará vendo a luz verdadeira. Se você receber e entender essa luz, e se você puder se comunicar com ela, você obterá o que precisa e o que lhe servirá. Não é para você pedir um pote de ouro e receber o ouro. Talvez você queira falar um determinado idioma, entender uma nova emoção ou entender mais sobre a transmutação. Essas são as coisas que você deve pedir. E então espere e veja se, ao ver essa luz, você recebe a iluminação do conhecimento do universo. Depois, o que importa é como você interpreta isso e como você pode aplicar isso na dimensão da alma na qual você está viajando. E então, para você aplicar quando você voltar para a dimensão física da Terra. Muitos de vocês que passaram pelo centro de Lins e por essas sessões mensais de voo para a transmutação viajaram para o Sol. Mas agora é hora de dominar como fazer isso e como receber a iluminação da luz do Sol que você vê. Quando você repetir o processo várias vezes, você encontrará o ponto de troca e entrará imediatamente na iluminação. Então, se você for da França para a China por meio desse ponto de iluminação, você será capaz de falar chinês e conhecer a cultura chinesa como um chinês nativo, porque você foi iluminado por essa luz do conhecimento. Mas você precisa saber como mudar para ela. Você tem que saber como trazê-la e usá-la. E quando você voltar para a França, você será um francês novamente. Então, quando você decide viajar novamente, você passa pelo mesmo processo de iluminação e depois vai para um novo lugar para visitar. Quando sair da China, você voltará a ser um francês. Conhecemos esse processo. Ouvimos muitas pessoas falarem sobre suas experiências de quase-morte quando elas cruzam a linha e vem uma luz. Essa luz é a luz da iluminação, não a luz da morte. E você fará isso quando transmutar. Mas quando você vir essa luz, você precisa pedir a ela a iluminação. E saiba que ela é um sinal para você acessar o conhecimento do universo. É como passar pela barreira do som ao voar em um jato. Mas no seu caso, você precisa passar por isso e ver a luz. Depois você pode pedir a ela que aprenda francês, alemão, a história do universo e qualquer outra coisa que lhe interesse, porque todo o conhecimento está lá. Esse é um ponto de troca para acessar o conhecimento. Nas últimas sessões de sexta-feira, um grande número de buscadores de conhecimento tem tentado fazer isso. Eles nos dizem que vão até o Sol, mas então ficam parados e não pedem iluminação. É preciso pedir o conhecimento e ele será dado a você. Quando você foi à lua e brincou com a areia, ou foi ver o seu tio, tudo isso está na dimensão da alma. Mas estamos falando de algo diferente agora. Quando você vê a luz, você pode se lembrar de pedir iluminação a ela, porque ela é o sol do conhecimento, e essa é a iluminação. Essa é a barreira que você precisa romper. Até agora você não estava ciente dela e não sabia o que fazer. Você simplesmente foi para o centro da luz do sol, mas agora você sabe que pode pedir algo a ela. Por exemplo, você pode pedir para aprender o idioma da entidade que vive dentro do Sol, ou o idioma de qualquer planeta em qualquer lugar do universo, e você entenderá esse idioma e essa cultura para poder assim se comunicar com eles no idioma deles. Como você ainda está conectado à sua dimensão física da alma da fisicalidade, você ouvirá e sentirá as emoções como você faz quando você está na dimensão física. Você precisa se acostumar com o que significa obter essa iluminação a partir da luz do que você vê. Você precisa entender o que significa atravessar essa barreira. Isso significa que você recebeu a dádiva e a beleza da criação. E agora você pode viajar para outros lugares. É como passar a barreira do som no mundo da física. Mas quando ultrapassamos essa barreira, ouvimos e vemos Deus. Mas em termos da velocidade da luz da alma do homem, a luz da criação geralmente tem uma cor dourada. Quando você se acostuma com esse ponto de mudança, você pode elevar sua alma, aumentar seu conhecimento e se iluminar. Você pode aprender tudo o que quiser e levar esse conhecimento de volta para o mundo físico. Não é apenas a lembrança de ver o sol, mas você se lembrará dos idiomas. Pelo menos você entenderá no pensamento humano o que soa como uma linguagem sem sentido para a fisicalidade. Quando você passar por essa iluminação de ver a luz, você pode pedir o conhecimento da criação. Não se trata apenas de ver seu tio que morreu, sua mãe e seu pai, ou os dois burros na colina pastando na grama. Aqueles que participarem das próximas sessões mensais de voo, ou o que chamamos de sessões de iluminação da transmutação, passarão por isso. Também faremos isso nas sessões de amanhã e você começará a se acostumar com isso. Quando voltar para a transmutação, você será capaz de falar chinês, mesmo que nunca tenha falado antes. Foi porque na luz da iluminação você queria falar chinês e isso aconteceu. Ou você queria ser um físico, entender uma parte da física que nunca havia entendido antes. À medida que você fizer isso cada vez mais, você se tornará bom nisso. De certa forma, o universo se torna sua enciclopédia, e em vez de procurar coisas no Google, você pode ir até a luz para obter o conhecimento. É assim que o homem progredirá em conhecimento. Aqueles de vocês que entendem o processo de transmutação obterão o conhecimento do universo. Vocês serão capazes de acessar a luz do conhecimento da criação. Quando muitos buscadores de conhecimento me diziam que tinham estado no sol, eu me perguntava muitas vezes se eles realmente sabiam a extensão do que isso significava. Eles não entendiam que tinham sido tocados pela luz da criação, na verdade. Eles receberam conhecimento e a compreensão disso. Da próxima vez que você quiser entender como funciona uma estrutura no universo, você pode passar pela fase de transmutação e pedir o conhecimento à luz. Porque você terá se treinado para mudar para a luz e receber o conhecimento. Você pode pedir à luz que lhe dê o conhecimento. Então você começará a aprender a usar o vasto conhecimento do universo do Únicos e ele estará ao seu alcance. Você não precisa estudar o conhecimento imaginário do homem, que é todo falso. Em vez disso, você pode aprender o conhecimento da criação. Você se torna um observador. Aqueles que se juntarem a nós agora passaram por isso e os outros farão isso mais tarde, no futuro. Todos vocês aprenderão sobre a luz. Todos vocês aprenderão sobre a iluminação. Não se trata apenas de dormir e ir a algum lugar. É também aprender como se comportar, para que você se torne um servidor daqueles que precisam aprender. E você não será arrogante pensando que pode fazer isso e aquilo. Se você pensar assim, você vai retroceder. Venha com dois conjuntos de fones de ouvido para a sessão de amanhã. Pode ser dois fones de ouvido conectados a um celular ou dois fones de ouvido conectados a dois celulares diferentes. Nós lhe diremos como conectá-los. Tentaremos levá-los através da emoção para que vocês possam entender o trabalho da iluminação. Assim você não precisará falar, mas poderá transferir a emoção. Você pode passar pela transmutação no momento em que estiver consciente da emoção e isso pode levá-lo à dimensão de compreensão das energias do universo. Quando você vir a luz durante a transmutação, entenda que ela é a luz da iluminação. E tente fazer perguntas a ela, tente viver com ela, ver como ela vive e construir assim um novo futuro para a humanidade e para você mesmo. A capacidade de compreendê-lo é muito mais difícil e dura do que qualquer outra coisa. De agora em diante, quando você passar pelos sistemas, e se você tiver a sorte de ver a luz, por favor, não pule nela. Em vez disso, entenda como interagir com ela, pois essa luz o levará diretamente à iluminação. Não espere por 1 ou 2 dias para ver o que mais virá com ela. Aqui o Sr. Cat pode realmente querer dizer para esperar e ver o que vem com ela. Continuando. Quando você aprender a se conectar com a luz no futuro, ao transmutar em algum lugar, você poderá receber conhecimento no ponto de destino. Você pode se conectar à luz da iluminação e com a alma do homem interagir com a alma do universo e receber conhecimento sobre como sobreviver e viver naquele destino. Você poderá se conectar à luz dos cidadãos naquele tempo, lugar e posição. Esses seres não precisam ser tangíveis. Eles podem ser apenas campos e energias ou uma combinação da interação de campos. Tive que ensinar isso hoje aqui para vocês, porque muitos de vocês na sessão de amanhã passarão por isso. Vocês precisam estar preparados. Pediremos que vocês aproveitem o conhecimento e vejam o que podem aprender. E assim como na primeira vez em que vieram a Lins, dissemos que aceitaríamos o que vocês nos dissessem. Porque você é a pessoa que está lá para interagir com tudo o que você experimentou. Amanhã e nas próximas semanas, tentaremos levá-los a entender o conhecimento do universo por meio de sua própria alma. Para que vocês não fiquem perplexos ao ver a luz do sol e entendam que ele é o sol do conhecimento e que vocês podem pedir a ele o conhecimento da criação. Uma coisa importante a ser lembrada é nunca pedir tudo, pois assim você não receberá nada. Seja sempre humilde e então você poderá receber. Seja sempre obediente, então você será atendido. E sempre siga o Eto de Mitra. Nunca use o conhecimento para prejudicar os outros, e então o conhecimento da criação estará aberto para você, além da imaginação. Da próxima vez que você vir o sol ou a luz durante a transmutação, faça a si mesmo 2 perguntas. Isso é uma manifestação física do sol para mim? Ou esse sol está aparecendo para minha alma como conhecimento da criação? Estou vendo isso com os olhos do homem ou vejo isso com a iluminação da minha alma? E se vocês conseguirem interagir essas 2 emoções, vocês estarão prontos para se tornarem viajantes do universo, porque agora vocês saberão como sobreviver no universo. A primeira vez que vocês fizerem isso será assustador. De certa forma, muito assustador e inacreditável. Algumas pessoas ficam assustadas e dizem que isso aconteceu comigo, mas eu não consegui lidar com isso. No entanto, gradualmente você se acostumará a isso. Isso se tornará sua fonte de navegação no universo, ou como o Google Maps. Isso se tornará o seu sol e o mapa da sua vida, e a forma como você percorrerá a extensão do universo. Durante as sessões de julho a setembro, só aceitaremos pequenos grupos para ensinar como acessar essa luz. Porque quando você transmutar para outro tempo, lugar e posição no universo, você precisará desse conhecimento sobre o que fazer e como sobreviver e viver nesse ambiente. Você precisa saber o que trazer da sua alma e como interagir com o ambiente que o levará à maneira correta e segura de manifestar sua fisicalidade lá. Então você entenderá como transmutar. Esse foi o objetivo de todas essas sessões para que você aprendesse aos poucos. Vários buscadores de conhecimento viram o sol e essa luz, e por ainda serem humanos, entraram nela em vez de fazer perguntas e buscar o conhecimento. Você não expressou o desejo de receber conhecimento. Isso teria aberto conhecimento para você. Peça e você receberá, mas seja humilde para receber e você receberá. Isso mudará a humanidade e a transmutação e a transferência física se tornará um trabalho conjunto para o homem em todas as dimensões da criação. Porque então você reconhecerá que transmutou e transferiu. Você receberá a luz que pediu. Você receberá a luz do conhecimento de como viver nesse planeta. E como esse planeta tem um sol diferente, você poderá ver a luz física desse lugar. Portanto, você entra em dois sóis, um quando sai e outro quando volta, pois você tem que retornar ao tempo, lugar e posição. É como quando você viaja na Terra, você compra uma passagem de ida e volta para ir e voltar. Mas às vezes você compra uma passagem de excursão para levá-lo a outro lugar durante a viagem. E no final, você volta para casa. É assim que o jogo é jogado, e como tivemos que levá-los passo a passo para que vocês pudessem entender o conhecimento. Muitos de vocês precisaram ver o sol para entender isso, e agora que vocês o viram, vocês podem se comunicar com ele, ser iluminados por ele, e por meio dessa iluminação manifestar a fisicalidade. De certa forma, é uma passagem para viajar pela extensão do universo por meio da alma do homem, e não como uma aeronave, um OVNI e toda a algazarra que os humanos se acostumaram a fazer. Não é uma ciência de foguete, é a ciência de como o universo funciona. Até agora, você sempre olhou para o Sol como uma luz física. Agora você tem que olhar para o mesmo Sol na dimensão de interação com a sua alma. Agora ele é o Sol da iluminação, e você precisa saber como lidar com ele. E quando vocês se acostumarem com ele, vocês se tornarão verdadeiros cidadãos do universo, porque vocês poderão transmutar por meio dele, transferir por meio dele, e manifestar por meio dele, e viver por meio dele, e retornar para casa por meio dele. Espero que vocês entendam o que está aqui, e que muitos de vocês consigam fazer isso amanhã, e que consigam controlar isso. Então, nos próximos meses, à medida que vocês desenvolverem isso, nós o levaremos ao ponto que os demais também possam fazer. Fim da parte 1 do Índice Rápido do Workshop 543. Na loja da Fundação Cash, tem tido problemas com a visualização de produtos. Clique apenas em cancelar em vez de fazer o login. Sobre a conferência no Irã e o procedimento. Não fiquem preocupados ou perplexos com o que vocês ouvem nas notícias sobre o Irã. Vocês são bem-vindos em casa e todo o resto é bastante aberto no Irã. Vocês podem ficar com a equipe da Fundação Cash durante a viagem. O nitrogênio se converte entre o carbono 14 e o carbono 12. O nitrogênio existe em dimensões. Vocês precisam aprender isso. É assim que você colabora sua vida física com sua energia interna. É importante que cheguemos a esse ponto para que vocês tentem se afastar dos ganhos que lhes mostramos. Fizemos isso para mostrar que a matéria tem energia, mas muitos de vocês ficaram presos nisso. É hora de avançar para os campos, e então será muito fácil transmutar, transferir e tudo mais. Pergunta para o Sr. Cash. No último ensinamento, você disse que o comportamento não vem das emoções, vem da interação da dimensão física e das interações de campo dentro da estrutura da alma do homem. Se possível, poderia falar mais sobre isso? Sr. Cash responde. A emoção vem de um não dimensional. O comportamento vem de uma dimensão, que significa como reagimos ou nos movemos fisicamente em relação à alma da fisicalidade. E a alma da fisicalidade é uma coleção de todos os campos de todas as partes do corpo, incluindo pulmões, fígado, rins, etc. Mostramos nosso comportamento por meio de chutes, gritos ou algum tipo de resposta física. Não é que o coração e os pulmões chutem, mas sim que o comportamento se manifesta por meio do corpo físico. Emocionalmente choramos, trememos, rimos, gritamos ou fazemos qualquer coisa. Quando nossa emoção interage com o comportamento, com a alma da fisicalidade, então podemos dar um chute ou algo assim. Ela traduz uma ação em uma manifestação física, que está em uma forma diferente da emoção. As emoções vêm da interação entre a alma do homem e a alma da fisicalidade. Mas o comportamento vem da alma da fisicalidade e da fisicalidade do homem. O comportamento pode ser controlado porque é uma entidade que está fora da alma do homem. Então o comportamento cria uma força de campo para a qual a alma do homem e a alma da fisicalidade criam uma emoção. Quando você entende isso, é muito fácil isolar o comportamento. Quando uma criança não consegue algo que quer e faz uma birra, gritando e chutando qualquer outra coisa, isso é um comportamento. Ele vem da fisicalidade, da alma da fisicalidade, não tem nenhuma emoção. Mas as emoções podem desencadear esse comportamento. E então a alma da fisicalidade é a fisicalidade o manifesto. O comportamento está muito ligado à vida física, onde a emoção tem uma entrada de feedback do que eu chamo de porta dos fundos. Podemos ser grosseiros ou contar piadas o tempo todo. Esse é o nosso comportamento e não tem emoção. Mas às vezes, a grosseria satisfaz uma determinada emoção. Porque agora ela se traduz de volta para a alma da fisicalidade que interage com a alma do homem e se manifesta como uma emoção dela. É simples assim. É por isso que o TDAH é categorizado como um comportamento e não tem nenhuma emoção por trás dele, exceto para controlar. O fato de querer ser o rei sobre todos os outros na família é um comportamento. Não há emoção por trás disso. Quando entendermos isso, saberemos se estamos na dimensão da fisicalidade ou na dimensão da alma do homem. Pergunta para o Sr. Cash. Até que ponto você vê o transporte mudando a maneira como as pessoas veem as viagens espaciais? E essas mudanças poderiam potencialmente levar a acordos de paz permanentes com as nações? Sr. Cash responde. Em minhas reuniões recentes, ficou mais evidente que não há outra opção a não ser revolucionar o transporte com a nova tecnologia. A razão para isso é que a tecnologia está avançando muito rapidamente, se tornando madura, e estamos nos esforçando para mostrar o quanto ela está avançada na Conferência do Irã. Em 2008, liberamos o conhecimento para os cientistas iranianos, bem como o pendrive com as patentes para todos os governos, e eles tiveram tempo para trabalhar nisso. Em Isfahan, mostraremos pela primeira vez ao público o princípio do movimento sem rodas. Lembre-se de que no universo, o homem é conhecido como quatro rodas ou corrida de rodas, porque nunca entendemos como funciona o processo de movimento e emoção no universo. Ele se prendeu às quatro rodas da fisicalidade. Quando mostrarmos voo e movimento em Isfahan, isso mudará o curso da humanidade. Então não dependeremos da permanência deste planeta, nem do combustível ou da superfície deste planeta. Confiaremos na energia universal e dependeremos do ambiente do universo sem superfícies físicas e sem precisar tocar em nada. Os novos sistemas de transporte, seja para automóveis ou para o setor de remessas, em que o pacote levará apenas alguns minutos para qualquer lugar do mundo, estamos mostrando tecnologia para forçar essa questão. E então a questão é como os governos aceitaram essa mudança e como começarão a lidar com isso. Quando você puder se manifestar instantaneamente em qualquer lugar do planeta, eles não conseguirão controlá-lo. Então teremos que iniciar uma estrutura de uma nação e um planeta. O planeta inteiro será a ostra de todos para ser desfrutado. Então aqueles que têm propriedades que valem milhões vão querer proteger seu próprio poder e riqueza. Elas perderão seu valor, pois será possível viajar de uma ilha remota para Londres em minutos. Como eles tentarão bloquear a tecnologia se tornará o nosso problema. Até o final deste ano, os governos terão que responder ao que será mostrado em Isfahan. Ainda temos que fazer com que nossos buscadores de conhecimento entendam as outras partes da transmutação e do transporte para que possamos mostrar isso a eles. Com a conferência de Teherã, todo o sistema mudará. Deixe-me explicar por que eu continuo dizendo Isfahan e Teherã. É porque estamos planejando realizar uma segunda conferência em Teherã apenas para a participação de governos mundiais. O governo iraniano terá que convidá-los a participar. E é por isso que eu continuo pensando e falando sobre Teherã. É assim que a tecnologia forçará a mudança. No início do próximo ano, isso marcará o início do fim do setor de remessas. Toda a estrutura mudará e teremos que nos tornar o centro para reunir tudo isso. Também será o fim dos setores de aeronaves e automóveis. E o setor de comunicação mudará nos próximos 5 a 10 anos. Nem mesmo reconheceremos mais o que estamos usando hoje. Portanto, teremos que criar uma nova situação política em todo o mundo. E que moedas aceitaremos? Ou adotaremos a moeda cash como aceitável em todo o mundo? Não haverá BRICS, mercado comum ou dólar. A moeda cash terá o mesmo valor para todos os cidadãos deste planeta. Não haverá pessoas que receberão 150 mil porque são médicos e o cara que limpa o consultório do médico receberá apenas 15 mil. O valor será de acordo com a alegria de que trazemos para a vida de outras pessoas. É óbvio que nos primeiros anos haverá um caos, mas depois isso se acalmará e será aceito. No entanto, tenho certeza de que nossos líderes e as pessoas que gostam de se sentir importantes encontrarão uma maneira de criar um clube somente para brancos, do que tivemos durante séculos. Mas desta vez, não funcionará. Nós lhe demos a chave para viajar com a alma, o que significa que você pode esquecer o sistema de transporte. Você pode até entrar no cérebro de um presidente, sentar-se lá e fazer o que quiser com o cérebro dele. Isso é, se você souber como entrar lá. Portanto, o problema não é um transporte. O ano de 2024 trará mudança e o fim desse dilema. O maior dilema começará quando todas essas indústrias forem fechadas. Pelo que fizemos em Isfahan, os governos terão que agir muito rapidamente para fazer a transição para a mudança. O gato está fora do saco. E se alguma coisa acontecer comigo antes da conferência de Isfahan, o que nos impeça de mostrar a tecnologia, então eu fiz arranjos especiais para que a tecnologia seja liberada simultaneamente em vários lugares. Isso significa que, ao me matarem, eles não conseguirão arquivar a tecnologia. Eles não conseguirão impedir que a tecnologia seja lançada. Na verdade, será pior para eles, porque ela será lançada muito mais rapidamente do que estamos planejando. Carregaremos programas de computador que liberarão instantaneamente a tecnologia em todo o mundo. Será mostrado exatamente o que você precisa fazer para usá-la. E isso tornará o planeta pacífico por meio do desenvolvimento de novas tecnologias. A Conferência Isfahan será uma pedra fundamental, especialmente para o fim das fronteiras. O Império Persa cobriu mais terras do que qualquer outro império na história do homem. Esse novo caminho se tornará como o Império da Humanidade. Todos nós seremos iguais uns aos outros em todo o planeta. Mostraremos isso em Isfahan. As indústrias atuais terão que ser revisadas e isso levará talvez 5 anos. Como muitas pessoas estão acostumadas com carros, eles ainda estarão disponíveis para elas. Esperamos que a nova geração com menos de 25 anos seja mais rápida a adotar a nova tecnologia. Eles adorarão voar nos céus, testarão tudo com essa tecnologia e criarão novas formas e invenções. E o melhor de tudo é que as guerras não terão mais sentido. Com os novos sistemas, você nunca ficará sem dinheiro. Seu crédito será feito por outros homens que coletivamente tornaram possível que tenhamos uma vida pacífica. Isso não é como de comunismo. É entender que podemos viver em uma estrutura universal de paz e ainda assim ter tudo o que precisamos. Nenhuma criança passará fome porque não pode pagar o supermercado, porque todos nós trabalharemos em prol de um mundo onde todos possam ter uma vida boa. Isso não é um sonho. Vocês verão as mudanças. Não se trata de uma fronteira em Gaza que pode ser fechada e depois é de bombardeio você lá dentro. As pessoas viverão em qualquer lugar do planeta para desfrutar disso. Não haverá limitações de tempo, lugar e posição. Muito provavelmente, na conferência do Irã, vocês verão novas tecnologias da Fundação Keshe que foram escondidas de vocês. Entregaremos uma tecnologia que suprirá todas as necessidades do homem em um único pacote. Explicarei isso quando chegarmos a esse ponto no Irã. Essa liberação da tecnologia não danifica a estrutura da vida neste planeta, mas traz ordem à nossa vida. Essa é a maneira como vemos isso. Levará anos para que os sistemas sejam construídos e adaptados para todos os carros. Não haverá baterias, não usaremos sistemas de queima de CO2 e tudo mais. A coisa toda não mudará da noite para o dia, quando a mostrarmos. Levará tempo para trazer isso à tona. Todos os empregos na Airbus, na Boeing e em todos os outros lugares desaparecerão. O mesmo acontecerá com a produção dessas baterias elétricas. E o controle da sociedade por meio do petróleo desaparecerá. Então não precisaremos trabalhar tanto para que os príncipes sauditas desfrutem de suas vidas luxuosas. Todos serão tratados da mesma forma. Veremos esse processo tomar forma. Não somos sonhadores. Somos uma organização científica e criamos sistemas que podem e farão o trabalho. Levará cerca de 10 a 20 anos para equilibrar isso. Mas a revolução e a evolução da ciência e da tecnologia serão apresentadas ao público em Isfahan e mudarão a vida de cada um de nós. Pergunta para o Sr. Cash. Você falou sobre o nitrogênio 14 na Terra e depois sobre o carbono 14 no espaço, mas como o nitrogênio se transforma em carbono 14 e qual é o papel do carbono 12 nisso? Sr. Cash responde: O carbono 12 está no estado da matéria e o carbono 14 é uma conexão de transporte de energia espacial. Um é para o estado da matéria e o outro para o estado do plasma. É só isso. O carbono 14 libera energia e pode armazenar energia no momento da liberação. O carbono 14 é a interconexão entre os raios cósmicos e os raios do estado da matéria, que é o carbono 12, e também as linhas de comunicação para tudo. Ele conecta tudo. Há outra coisa a ser entendida, que é o hidrogênio, e ele pode percorrer a extensão do universo por conta própria. Mas usamos o carbono 14 como um campo do estado de plasma. Como um raio, ainda vemos as propriedades do hidrogênio. É importante entender isso porque, quando nos aprofundarmos no processo de transmutação e transporte, entraremos no estado de matéria. Esse é um dos atributos do nível de energia dos raios de hidrogênio e não o estado de matéria de hidrogênio ou carbono. Um deles é uma interação de campo, que é uma coleção da força do raio. Pergunta para o Sr. Cash. No workshop 442, você diz: Se o torcemos um pouco em um ângulo ligeiramente diferente, obteremos o deutério ou esse deutério que se torna hidrogênio. Ângulos diferentes e o plasma coletivo ditam as estações e a radiação do campo. Estou tentando relacionar isso ao plasma fundamental. Você poderia explicar a relação do ângulo entre nossas almas e a radiação criada para que possamos transformar nossa energia em um plasma fundamental? Sr. Cash responde: Temos que entender isso corretamente. Todos os sistemas planetários funcionam em um ângulo vertical de 90 graus. E quando você o torce e dá a ele um pequeno ângulo, você obtém as quatro estações e toda a variedade de vida que temos neste planeta. Ainda são os mesmos campos, nada mudou na estrutura da Terra. A diferença é que agora os campos e raios magnéticos interagem em um ângulo com o ambiente, e isso muda o que ele pode absorver e o que ele dá e recebe do ambiente. Isso deve responder à sua pergunta. Essa pergunta sobre os ângulos dos campos é uma das primeiras perguntas que eu tive que responder aos 8 ou 9 anos de idade, quando eu compreendi, ou melhor, não compreendi, e observei o funcionamento das máquinas de raio-x. Eu via como a intensidade da tensão e da corrente afetava os fluxos e criava coisas diferentes, e apenas a reflexão dos campos em pequenas superfícies liberava raios. E se a placa girasse um pouco, então desapareceria. Eu costumava conversar sobre isso com meu pai, e isso deu início a toda a sua comoção com eu me formar em ciência nuclear. Eu me perguntava o que aconteceria se mudasse o ângulo da placa. Mas o argumento dele era que ela precisava ser fixa, caso contrário, ele não conseguiria o que queria com ela. Eu ainda me lembro de suas palavras, que ele falava: o KV tem que estar correto. E eu perguntei a ele: o que é um KV? Quem é o KV? E claro, ele disse: kilovolt. Comecei a procurar a resposta sobre a importância do ângulo e como os raios são criados e interagem. E se não estiver certo, as máquinas de raio-x não funcionarão. Eu me perguntava como absorvíamos os campos no caminho. Ele explica e desenha aqui o Sr. Cash como os tubos de raio-x costumavam ser feitos. A intensidade dos raios-x era criada pelos ângulos das placas. O ângulo dos campos traz certas propriedades e condições, que decidem assim como ambiente e como ele passa pelo ambiente. Temos a mesma situação com as barras de combustível do reator nuclear e como elas são anguladas. Com a nova tecnologia da Fundação Cash, a possibilidade de reatores espaciais nucleares ficarem fora de controle ou vazarem radiação seria mais ou menos zero. Revelaremos essa tecnologia para a IAEA muito em breve. Essa tecnologia substituirá o atual setor de resfriamento das barras de combustível e dos refletores de nêutrons. Pergunta para o Sr. Cash: Fala-se muito que o ângulo e a inclinação da Terra mudou e que o Sol está nascendo muito cedo. O que realmente está acontecendo? Sr. Cash responde. Não sei, pergunte aos que estão observando. Eu não tenho tempo para ver o nascer do Sol. A Terra é um sistema dinâmico e é controlada pelos campos de outros sistemas planetários, pelo Sol e pelo resto. Portanto, ela está sujeita a mudanças. Não é constante. Pergunta para o Sr. Cash. Qual aminoácido prevalece em Marte? Na Terra, é o Cohen. Sr. Cash responde. Não é muito diferente do aminoácido da Terra. O desvio do aminoácido é ditado pelo Sol. É praticamente o mesmo em todo o sistema solar porque estamos todos juntos na mesma panela. O desvio não pode ser muito grande. Fora do sistema solar é diferente. Dentro do sistema solar, todos nós temos um campo de energia denominador comum do Sol e, portanto, nosso aminoácido tem um denominador comum, e é por isso que a transmutação é muito fácil de ser feita neste planeta e dentro do sistema solar. Eles têm diferentes forças do mesmo, isótopos do mesmo e o resto. Pergunta para o Sr. Cash. Você disse que se pegássemos a parte emocional do cérebro e a colocássemos em qualquer lugar do universo, ela ainda funcionaria sem a nossa fisicalidade. Então essa parte emocional é independente da alma do homem? Sr. Cash responde. Ela está conectada à alma do homem. A alma da fisicalidade não pode mudar. Ela é fixada pela estrutura física do homem. A alma do homem tem diferentes dimensões de força. Ela pode se mostrar e por meio da interação com a alma do homem, não necessariamente dentro da estrutura do corpo físico do homem. Não necessariamente. Pergunta para o Sr. Cash. Então trata-se da alma do homem e não parte e não da parte emocional do cérebro, porque essa parte do cérebro é inútil sem a alma. Sr. Cash responde, sim, mas a força da alma do homem interage com a força da alma da fisicalidade e dita a posição da emoção nessa posição específica no crânio. Você ainda pode retirar a parte do cérebro que está conectada às emoções. Ela estará lá, mas terá uma força diferente. Você não pode destruí-la. O campo foi criado e a dimensão já tomou forma. Pergunta para o Sr. Cash. Se a alma não tem um gênero, ou seja, não é masculina nem feminina, então por que nas pessoas bonitas, na esquizofrenia, que tem duas ou três almas, uma é feminina e a outra masculina? O que decide isso? Sr. Cash responde. Tudo tem a ver com a força do campo de operação interna da própria alma, como se manifesta e com a interação da alma da fisicalidade. Aqui o Sr. Cash fala sobre como a força de campo de uma alma interage com a alma da fisicalidade e manifesta a característica e o comportamento de uma mulher. E outra alma, com força de campo diferente, interagindo com a alma da fisicalidade, criará o comportamento de um homem. Cada alma tem suas próprias características de força de campo e, quando interage com a alma da fisicalidade, cria emoções e comportamentos diferentes. Da mesma forma, sua alma pode acessar diferentes conhecimentos e manifestá-los como compreensão. A alma pode se conectar à energia universal e acessar conhecimento, poesia, geografia do universo e qualquer outra coisa. Então, por meio da interação com a alma da fisicalidade, isso se manifesta na fisicalidade. Pergunta para o Sr. Cash. Essa é a mesma razão pela qual metade da população está mudando de sexo por causa da mudança do campo dentro delas? Sr. Cash responde, pode ser. O Sr. Cash trabalhou com mulheres mais velhas na casa dos 70 anos e viu que os campos podem reverter o que chamamos de alterações hormonais e elas voltam a menstruar depois de 30 anos sem menstruação. Não há limitação na força do campo da alma do homem. E o que a ciência chama de alteração hormonal é, na verdade, psicossomático. Você controla isso por meio do estado de sua mente. Se você elevar a alma, a fisicalidade nunca envelhece. Você pode até dar à luz aos 120 anos de idade se conseguir carregá-lo fisicamente. Os hormônios vêm da interação dos campos da alma do homem. Pergunto para o Sr. Cash. Já vi algumas pessoas entrarem na menopausa aos 35 anos de idade. O Sr. Cash responde. Hoje em dia, devido ao estresse, vemos com bastante frequência a menopausa entre 22 e 24 anos de idade. A condição de estresse na dimensão física da alma da fisicalidade e a alma não consegue lidar com isso, e isso vai para o comportamento. Então a fisicalidade muda. Vemos isso com bastante frequência. Hoje em dia, vemos cânceres de mama e outros tipos de câncer em meninos de apenas 17 anos. Aqui eles falam sobre a história de Adão e Eva na Bíblia. O Sr. Cash diz, mais mulheres são tentadas do que homens. De acordo com as estatísticas públicas, mais mulheres são adúlteras do que homens. Os homens são culpados por isso para encobrir o comportamento das mulheres. Há mulheres mensageiras, mas isso foi encoberto por uma sociedade dominada por homens. Aquele que vem se escreve a história. O Sr. Cash diz que o próximo professor e não mensageiro será uma mulher. Será a filha de Mitra e ela está entre nós. Não há dúvida quanto a isso. Isso se deve ao fato de que os homens só conseguem realizar uma única tarefa de cada vez e as mulheres são capazes de realizar várias tarefas ao mesmo tempo. Para nos tornarmos parte da comunidade universal, precisamos ser capazes de realizar muitas tarefas ao mesmo tempo. Isso virá por meio da energia da mulher como criadora. Abençoado seja o nome dela. Os primeiros profetas eram mulheres. Como iranianos, adoramos nossas esposas, nossa parte feminina. Nós as transformamos em deusas. E acabaremos com o mesmo sangue como a filha de Mitra. Como cidadãos do universo, temos que estar cientes de nossa dimensão física e da dimensão da força universal. Depois de mim, a filha de Mitra lhes ensinará isso, porque ela tem a capacidade e foi treinada para isso. Muitos mensageiros eram mulheres. Uma mulher conduzirá a humanidade pela passagem. Agora os homens governam e mudaram a história para esconder essa parte e se beneficiarem. Pergunta para o Sr. Cash. Aqui uma buscadora de conhecimento diz que teve uma experiência de quase morte, viu uma luz e sentiu emoções maravilhosas de amor, paz profunda e felicidade. Ela teve a mesma emoção quando segurou a mão de sua mãe durante a morte dela. E ela pergunta, essa foi a luz da iluminação? Sr. Cash responde, é possível. O momento em que as pessoas dizem que fizeram a travessia, ou algo do gênero, é quando estão sentindo dor física ou algo do gênero. Fazemos isso com vocês em nossos sistemas. A pressão sanguínea e o fluxo diminuem, e essa é a alma da fisicalidade. Então a alma do homem pode se expandir e você passa pelos mesmos fenômenos e pelo mesmo processo que fazemos com você em nossos sistemas. Quando você vê a luz ou um sol, você quer entrar nele, mas algumas pessoas não querem e tentam entendê-lo. Elas podem fazer perguntas e pedir o que é necessário. Elas podem lhe fazer perguntas e pedir o que quiserem dele. Nós o chamamos de Sol, a Mãe, o Criador. E que tipo de coisas você pede à sua mãe, à sua Criadora? Posso ter comida, conhecimento ou qualquer outra coisa? Podemos pedir isso na dimensão da alma. Quando sua mãe passou por essa fase, a alma dela se expandiu e alcançou a sua alma. E você sentiu o que ela sentiu. Isso não é estranho. Nós entendemos isso agora. Pergunta para o Sr. Cash. Eu vi uma luz como o sol durante as sessões de voo, mas nunca consegui interagir com ela. Como faço para interagir nesses momentos? Sr. Cash responde. Tente entender se você a vê como uma luz física ou como a luz da alma, como iluminação. Então você saberá como lidar com ela. Muitas pessoas vão para dentro do sol. Naquele momento, você está viajando na alma, mas carregando a alma da fisicalidade. Então você está lidando com o sol como algo físico. Mas você se iluminou com o conhecimento dele, com os campos que o carregam? Isso é tudo o que é. Da próxima vez, tente fazer as perguntas certas a ele e ouça as respostas que ele lhe dá. Pergunta para o Sr. Cash. Você poderia falar sobre o que está acontecendo na Palestina, no Líbano e no Iêmen? Sr. Cash responde. É muita bagunça e tudo está sendo feito por um grupo de pessoas. Essa é a luta de um homem morto e o apoio de outro homem morto que caminha. Estou tentando me conter para não falar sobre isso. Isso vai criar muitos problemas para nós, mas deixe-me revelar alguns conhecimentos. Do meu ponto de vista, este é o último suspiro do corpo maltratado e espancado do Estado de Israel. E veremos. Por causa do mandado, o gabinete de guerra está tentando conseguir outro grupo que basicamente fará a mesma coisa, mas não terá toda a imprensa atrás deles. O primeiro-ministro tem 2.500 casos de perjúrio e tudo mais, e agora o mandado da Corte Internacional agora junto com o mandado da Corte Internacional. Mas a Constituição israelense diz que o homem que está sentado na cadeira pode fazer o que quiser. No entanto, o presidente tem o poder de dissolver o parlamento e pedir ao primeiro-ministro que renuncie, mas nada está acontecendo. E isso é um fim de dentro. O que está acontecendo na Palestina pode se espalhar para o Líbano. Hoje é muito diferente do que era nos anos 70, 90 e início de 2000. Metade do Estado de Israel é composto por palestinos e muitos deles estão ligados ao Líbano. Pode haver um problema em cada parte de Israel. Os palestinos trabalham nas casas israelenses, administram seus hospitais, fazem parte da força policial e tudo mais. Para eles, Gaza é diferente do Líbano. E se isso acontecer, será internamente, mas esperamos que não. Mas é muito mais profundo e há mais pressões políticas. Há duas facções ou dois lados de Israel lutando para controlar a mesma Casa Branca. O atual presidente é um pato manco e não pode fazer muita coisa ali. Não sabemos nem mesmo se ele ainda está vivo. A Casa Branca é administrada, como já dissemos, pela vice-presidente. O presidente com Alzheimer e demência não se lembra nem do que ele comeu no café da manhã, quanto mais ser capaz de administrar a Casa Branca. A senhora que casou com o judeu do lobby judeu para a vice-presidência, então ele, basicamente, o marido dela, administra a Casa Branca pela porta dos fundos. E o último presidente, por sua vez, casou sua filha com a segunda família mais rica de Israel para ter o apoio necessário para ser eleito. Novamente temos o lobby judeu. Portanto, temos dois lados judeus comandando a Casa Branca. E as decisões estão nas mãos da família Rothschild. Durante a última eleição, eles mudaram de posição e colocaram um homem louco no poder. E novamente, agora decidiram colocar o aposentado idoso no poder. Quem e como a família Rothschild decide apoiar nesta próxima eleição, decidirá qual lado das famílias judaicas comandará a Casa Branca. E então veremos como isso se refletirá na maneira como Tel Aviv é administrada e tudo mais. Eles estão administrando a Casa Branca por controle remoto. E se uniram por meio do casamento, como fazem os membros da realeza europeia. Isso ditará o que acontecerá em Israel, como será esse dilema em Israel e tudo mais. Observação aqui: o presidente Nixon foi gravado em vídeo dizendo como os presidentes americanos têm medo desse lobby judeu. Pelo que ouvimos, existe a possibilidade de que muitas coisas possam mudar e estamos aguardando para ver como as eleições iranianas tomarão forma no final deste mês. Novamente, temos que ver como será a estrutura dentro da família dos governantes iranianos. O primeiro-ministro é genro do Ayatollah Khamenei, e seu outro filho dirige o Ministério das Relações Exteriores e outro filho dirige negócios. Temos que ver como eles decidirão. Eles estão ligados por sangue aos libaneses, como dissemos anteriormente. Os Ayatollahs foram criados pelos britânicos do Líbano para o Irã, para dividir e governar. Quando você ouve a palavra Ayatollah, significa sangue libanês no lado religioso. O nome não existe no vocabulário farsi para a religião iraniana. Eles escolheram esse nome para si mesmos porque são todos libaneses. Temos que ver como eles tomarão a decisão de compartilhar o saque ou o que quer que seja. Mas de qualquer forma, veremos como essas coisas tomarão forma de uma maneira maior, em uma direção diferente. Pergunta para o Sr. Cash. O Dr. Stephen Greer fala sobre essa tecnologia e sabe quem quer investir dinheiro nela. Você já conversou com ele? O Sr. Cash responde: Não. Não sei quem é e de qual tecnologia estamos falando. Ouço muito o nome dele. Aqui um adendo, né? Em uma palestra que esse Stephen Greer deu por volta de 2015, quando ele foi perguntado abertamente sobre a Fundação Cash, ele ignorou totalmente, como se tivesse medo até de mencionar o nome da Fundação Cash. Pergunta para o Sr. Cash. Muitas pessoas falam sobre entidades angelicais ou anjos. Quem são essas entidades de fato? O Sr. Cash responde: Não sei. Há muitos anjos e há muitas princesas, mas elas existem para aqueles que chamam seus nomes. Eu não vi nenhuma, portanto, para mim é apenas uma palavra. Pergunta para o Sr. Cash: O que é narcisismo e como ele pode ser corrigido? Aqui o Rick lê no Wikipedia, né? E no Wikipedia diz: Narcisismo é um estilo de personalidade egocêntrico caracterizado por uma preocupação excessiva consigo mesmo e com as próprias necessidades, muitas vezes às custas dos outros. Sr. Cash diz: Não é isso que significa egoísmo? Pergunta para o Sr. Cash. No último workshop, você explicou que as toxinas não são eliminadas do corpo com a tecnologia Cash, mas são transformadas e usadas de forma positiva. Como o mercúrio no cérebro tem um efeito positivo e como exatamente isso se manifesta de forma positiva? Sr. Cash responde. Mercúrio, chumbo e alumínio adicionam campos de energia e causam estragos no cérebro. A energia leva as emoções para uma direção negativa e esse é o problema. É por isso que vemos problemas com mercúrio, alumínio e chumbo. Eles têm uma afinidade com a força do campo da depressão. E o que eles criam é como gases inertes. Muitos materiais têm características de gás inerte e por essa razão o cérebro se apega a seus níveis de energia. Algumas depressões criam essa força de campo e quando esse material está no corpo, ele encontra uma correspondência para ele. E a correspondência está no cérebro. E é por isso que os encontramos no cérebro e vemos todos os outros problemas com isso. Por exemplo, digamos que o mercúrio cria o problema da depressão, e se o mercúrio estiver no corpo, nosso cérebro criará uma força de campo no nível do mercúrio e encontrará um equilíbrio com ele. É como se você tiver um yin de alguma coisa e ele criará o yang dela. Então eles encontrarão o mercúrio no cérebro e verão todos os problemas de comportamento. O comportamento já está lá, mas com o mercúrio adicionado ao corpo, ele encontra uma força de campo correspondente e se torna ativo. Ele se torna como uma estrela gêmea. Os campos viajam de um para o outro. Uma determinada força de campo cria certos comportamentos, como depressão e muitas outras coisas. O mundo da ciência não entende isso e olha para isso de uma maneira diferente, mas é assim que acontece. Nós o temos em nosso corpo. E ele faz parte de nossa emoção. Mas cada um de nós responderá de forma diferente a isso. Talvez meu corpo consiga suportar 10 quilos de mercúrio e nada aconteça comigo. Mas se você receber uma grama dentro de você, você terá todos os problemas. Porque a força do campo da emoção em meu cérebro não é a mesma que a sua. Isso já existe em nosso corpo. E quando encontramos uma força de campo correspondente, nós armazenamos. Conhecimento para se livrar do mercúrio e desses tipos de coisas é mudar a força dos campos das emoções. Com o alumínio você fica esquecido como no Alzheimer. Há coisas que você não quer lembrar. Algumas pessoas perdem o apetite ou certas características por causa do alumínio e do mercúrio. Esses sintomas mostram que há uma força de campo equilibrada igual a ele no cérebro. Caso contrário, ele não estaria lá. Ele seria rejeitado pelo corpo. Quando temos em nosso corpo, ele é incentivado a se manifestar no estado de matéria. E aí começam os problemas. Pergunta para o Sr. Cash. Como podemos explicar a morte da mãe para uma criança de 5 anos? Sr. Cash responde. É muito difícil. Mas você pode explicar que a conexão com a alma dela não foi perdida. As impressões que são feitas nessa idade, bem jovem, serão mantidas por toda a vida. Outra maneira é elevar a alma da criança. Isso não acontece por meio da oração, mas pelo desapego daquele que é o guardião ou que faz parte da estrutura da vida da criança. Até que ponto isso assombrará a criança dependerá de como o ambiente ao redor da criança muda e de como ela é cuidada por aqueles que são responsáveis por ela. Se isso ocorrer em uma idade um pouco mais avançada, continuará por toda a vida. Se for um pouco mais cedo, a criança nunca se lembrará. A idade de 5 a 7 anos é muito crítica. A alma deve ser elevada de forma muito direta. Ao elevar a alma, você moverá a dimensão da emoção da fisicalidade para que ela possa lidar com a transição. E então depende da família e de como o pai lida com esse relacionamento com a criança. Não é fácil lidar com isso. É só pela elevação da alma. Teremos que saber mais sobre toda a situação. Se você puder passar pela transmutação e chegar a esse ponto, você poderá fazer muito. Aqui o Sr. Cash fala sobre o Príncipe William, o príncipe herdeiro do Reino Unido, e como ele perdeu sua mãe Diana. Não é fácil lidar com essas coisas, mas você tem que conhecer todas as circunstâncias e condições que cercam a situação. No próximo mês, iniciaremos um processo totalmente diferente, de uma forma muito mais avançada, já que nossa tecnologia se desenvolveu para poder entregar isso. Fim do índice rápido do workshop 543.